Quem nunca virou a madrugada com o telefone na mão jogando conversa fiada? Quem nunca teve um lance escondido? Não sabe o gosto que tem, o sabor do proibido. Eu gosto mesmo é de um lance perigoso, porque tudo que é mais difícil é mais gostoso. E eu fico só lembrando como é seu gosto, como é seu beijo querendo seu corpo. Desejo louco que me dá, não deu pra me segurar. Atende o telefone, mas não dá na cara, não fala meu nome. Só me fala onde que eu vou te buscar agora. Ai, ai, ai, ai. Obrigado. Agora, ai, ai, ai, ai. Olha o que eu gosto, ó. Parceiro, eu gosto demais do lance perigoso. O escondido, eu gosto, rapaz. Escondido é melhor, parceiro. Gosto mesmo é de um lance perigoso, porque tudo que é mais difícil é mais gostoso. E eu fico só lembrando quando é seu gosto, quando é seu beijo querendo seu corpo. Que desejo louco que me dá, não deu pra me segurar. Atende o telefone pra não dar na cara, não fala meu nome. Só me fala que eu vou te buscar agora. Ai, ai, ai, ai. Agora, ai, ai, ai, ai. E eu fico só lembrando como é seu gosto, como é seu beijo querendo seu corpo. Que desejo louco que me dá, não deu pra me segurar. Atende o telefone pra não dar na cara, não fala meu nome.